Ei, verso, lembra a correria, os pique. Entre nós o sentimento afrodite, o calor, o amor na construção dos planos. No canteiro de plantação de sonhos, eu vou ser uma pana de ó. Ser feliz é nunca sonhar só. O nosso ego junta nossas almas. Na superação dos traumas, sei que chorei, não nego pra ninguém. Aprendi a amar quem me quer bem. Cada queda pra mim foram lições, algumas vezes transformado em canções. Mas o tempo passou, nego, tudo tem seu preço, eu vejo. O coração de alguns acorrentado, dinheiro sujo, escraviza o homem fraco. Homem de lata, de coração pobre, cérebro que mata sentimento de ciborgue. A gente pode se encarar de frente, o gigante que esmaga o inocente. Mamoeira é grosso, mas é oco, quanto mais alto, maior será o tombo. Torre de Babel, fortaleza de papel, o limite é o chão pra quem quer chegar no céu. Sem respeito, sem amor, sem bom senso, sem pudor, pisando a cabeça do irmão, não importa, sua natureza humana é natureza morta. Que joga peixinho pra foca bater palma, que põe ouro branco no pescoço do canalha, que esmugai o olho no talentoso pretinho, que escreve hip hop em folha de pergaminho, sozinho caminhando contra o vento. Eu olho pra trás, minha base é o movimento, deu no que deu, porque como eu vi a plebe, menor abandonado, o meu primeiro rap, eu lembro emocionado dos caras cantando o sucesso de um jovem negro de 18 anos, que nunca teve plano de imitar gangsta, que nunca teve sonho de virar popstar. Agora o que que há? Cê olha diferente, um amigo invisível que luta por sua gente, que faz o bem, se olha a quem. O gueto é ninguém, o quilombo é meu Éden, meu talismã, minha santa proteção, que me livra, que me guarda dos foros do escorpião. Eu sei que até posso cair em medição, mas não tragicamente como o avião da TAM. Amigo é coisa pra se guardar no lado esquerdo do peito. Amizade de mil grau, a miliana ideia forte. Respeito, amizade, irmandade, sentimento. Ouvindo essa canção me fez refletir. Deu inspiração pra fazer essa aqui, ouve aí. Eu era guri, minha mãe, primeira revolucionária que eu conheci. Foi com ela que eu aprendi. Às vezes cair te ensina a subir. Quem tem dinheiro nunca vai chorar por mim. Que o amor e a fé é necessário pra seguir. Nunca vi ela desistir, desculpa. Esqueci o conteúdo, mas não fugi do sentimento. Inspiração pra mim no momento. Aos perdedores que só enxergam o dinheiro. Coração de gelo, menospreza um sentimento. Lamento, tô atento aqui. Quilombo urbano, se for preciso, vamos do Iapoque ao Chuí. Socializando os de lá, os daqui. Sou descendente de zumbi, militante do Maranhão. De negro cosme ao Piauí, não esqueço do que vi. A distância é um detalhe que nos une. Atividade de lá que eu daqui. Sou libriano igual a ti, da Rua Formosa cresci. Respeito é o que vale, malandragem. Vou prosseguir de pé, assim os humildes nunca vão cair. Exemplos, dia vermelha, amigos 100%. Invisível para quem não enxerga o sentimento. Mais vale a amizade do que o talento. Sou preto rubi, meu escudo é o movimento. Minha família, meu sustento. Cabeça erguida, versos vermelhos. Todo dia, socialismo é o que nos guia. É o que nos guia, nos guia. Amigo é coisa pra se guardar no lado esquerdo do peito. Amizade de mil grau, a miliana, ideia forte. Respeito, amizade,